minutos. Esta é a ZYK718, 720 kHz, ondas médias, RC Vale, Cruzeiro, São Paulo. 24 horas com você. Unimed Provida, novo centro de especialidade.